dia que cê deu a louca, quis a vida louca, dispensou minha boca e quis largar de mim. Eu te avisei que ia ser assim. É que às vezes acaba, o beijo nem compensa, que os pega é pai e o corpo até dispensa. Aí que a saudade entra, aí cê vai pro bar beber, bebendo você vai lembrar, lembrando você vai sofrer, sofrendo cê vai me ligar, ligando eu não vou te atender, não te atendendo você vai chorar, chorando cê vai perceber, que nunca me esquecerá, não, não esquecerá, não, não. É mais ou menos assim. É que às vezes acaba, o beijo nem compensa, que os pega é pai, o corpo até dispensa. Aí que a saudade entra, aí cê vai pro bar beber, bebendo você vai lembrar, lembrando você vai sofrer, sofrendo cê vai me ligar, ligando eu não vou te atender, não te atendendo você vai chorar, chorando cê vai perceber, que nunca me esquecerá. Vem comigo, vem comigo. Aí cê vai pro bar beber, bebendo você vai lembrar, lembrando você vai sofrer, sofrendo cê vai me ligar, ligando eu não vou te atender, não te atendendo você vai chorar, chorando cê vai perceber, que nunca me esquecerás, não, não me esquecerás, não, não me esquecerás. Fala pra ela então. O dia que cê deu a louca, quis a vida louca, dispensou minha boca, quis largar de mim. Eu te avisei que ia ser assim.